Na noite de segunda-feira, dia 28 de outubro, a diretoria e comando dos bombeiros voluntários de Ilhota fizeram a cerimônia de entrega para a comunidade de uma ambulância Fiat Ducato 2019 zero quilômetro, que foi doada pela Central de Dízimos Provida de Curitiba, conforme destaca Rampelotti, que é o comandante da corporação. A gente fez a cerimônia de entrega para a comunidade de um veículo Fiat Ducato, ano 2019 zero quilômetro. Esse veículo veio de doação praticamente há 4 meses atrás da instituição Provida. A gente foi contemplado pela instituição, que faz um trabalho também voltado para a comunidade. A gente recebeu essa doação lá no mês de março. A gente esteve em Curitiba, eu e o presidente da corporação lá, para receber essa doação. Então a gente ficou sabendo da doação, teve todos os trâmites. Praticamente há 2 meses a gente teve ela entregue na nossa instituição, mas ela veio uma Fiat Ducato transformada em ambulância, mas para transporte de pessoas. Ela não servia para o serviço de resgate do bombeiro. Então, com a ajuda da comunidade, aquela ajuda que o pessoal nos ajuda na conta de energia, a gente levou ela para o Rio Grande do Sul, numa empresa que faz essa transformação, transformou ela devidamente para o serviço de urgência e emergência do bombeiro. A gente adquiriu uma cadeira de rodas também para resgate, fez toda a parte de armário para condicionar os nossos materiais. A gente teve a alegria de entregar ela para a comunidade. Ontem à noite mesmo ela já partiu para a atividade. Graças a Deus foi uma noite tranquila, que não teve ocorrência. Mas agora a corporação de Ilhota conta com equipamento de ponta, uma ambulância de ponta, que vai dar mais também conforto para os nossos bombeiros, que é uma ambulância nova, com segurança, com ar-condicionado tanto para os bombeiros quanto para a vítima, que vai estar não atendendo só Ilhota, mas também as nossas BRs, né, BR-470, Rodovia Jorge Lacerda. Então, a gente até teve a visita de autoridades, mas principalmente da comunidade, porque quem ganha com esse novo equipamento, com essa nova ambulância, é a comunidade de Ilhota e região. Graças a Deus, depois de 10 anos, a gente já está há 10 anos com o mesmo veículo, com quase 500 mil quilômetros rodados, então esse veículo veio para dar um ânimo novo para a nossa corporação. E isso, realmente, quem vai ganhar, repito, é a comunidade. A gente não vai parar no tempo, a gente vai estar em busca de novos equipamentos, novas ambulâncias, e agora o nosso próximo projeto, a gente já sentou com a diretoria, com os empresários, com o poder público, que também estava presente ontem, e a nossa meta agora para a próxima aquisição é um caminhão de combate a incêndio. O nosso caminhão é um caminhão 79, mas vamos juntos, firmes e fortes, à luta, para que a gente consiga atender a comunidade cada vez melhor, cada vez com mais excelência, com mais equipamentos de ponta. Obrigado pela oportunidade da Rádio Sentinela, obrigado pela oportunidade, Gil, que está sempre nos apoiando, divulgando o nosso trabalho. E, mais uma vez, obrigado à comunidade de Ilhota e região, que faz que, desde 2005, a gente mantenha esse trabalho, que nos apoia, e vamos firmes e fortes para o próximo objetivo. Palavras de Rampelotti, comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota, falando sobre a entrega oficial da nova ambulância que aconteceu na noite de segunda-feira, dia 28 de outubro. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.